partir de agora, o sossego acabou. Oi, novinha, tuba PC, novinha, tuba PC. Tanta comida, tanta comida. De agora, o sossego acabou. Oi, novinha, tuba PC, novinha, tuba PC.